agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e durante 30 minutos vou trazer para vós um pouco mais da alma portuguesa. Vou trazer um pouco do tesouro que é meu, que é seu, que é nosso. Fados, grandes momentos, músicas para recordar, ouvir, outros para ouvir de novo, ou para ouvir de novo não, mas para ouvir pela primeira vez e para, sobretudo, sentir a energia, a força e a garra que o fado tão português tem. Os seus pedidos também são muito bem-vindos aqui em geral.radioantenaweb@gmail.com, nosso e-mail, ou então na nossa página em radioantenaweb.info, na nossa página de comentários. Vamos abrir então as portas ao fado com Amor Abre a Janela, na voz de Mafalda Arnoux. Depois ficamos com Fado Ansiedade e terminamos com Porque Disseste Adeus Hoje, na voz de Beatriz da Conceição. Três grandes fados para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Meu amor, abre a janela, que eu vou passar junto dela. Quando chegar a tardinha, mas não chames pelo meu nome, porque a saudade encontrou-me. Eu posso não estar sozinha. E no peito uma flor que diz mais do meu amor do que tristezas sem fim. Mas não venhas a correr, que ninguém deve saber o que tu sentes por mim. E depois não tenhas medo, eu sei amar em segredo e vou passar de mansinho sem levantar a cabeça para que ninguém me conheça. Tu podes não estar sozinho. Thank you. calor da minha saudade, mas como frio nos invade, meu amor. Fecha a janela. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Me disseste, oh, merece os beijos que tu me deste. Deixaram a noite fria se os beijos que tu me deste. Deixaram a noite fria. Para quê? Voltar atrás, ver uma esperança, ver uma esperança perdida. Para que voltar atrás, ver uma esperança perdida? Se as horas boas são más, quando chega a despedida. Para que voltar atrás, ver uma esperança, ver uma esperança perdida? Já te vi, lembro-me de tanta gente que nem me lembro de ti. Lembro-me de tanta gente que nem me lembro de ti. Quem és tu que não existes se entre nós tudo acabou? Quem és tu que não existes se entre nós tudo acabou? Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou. Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou. Quem és tu que não existes se entre nós tudo acabou? Quem és tu que não existe se entre nós tudo acabou? Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou. Mas pelos meus olhos tristes poderás saber quem sou. Mergulhando nesta caixa de melodias, nesta oportunidade que temos de ouvir e de sentir o espaço que a Antena Web dá ao fado, vamos chegar agora com O Que Dizer de Nós, na voz de Ana Moura. Depois chegamos com Minha Primeira Cantiga, na voz de Carlos Zell. E terminamos com Teu Passo Miudinho, na voz de António Pinto Bastos. Três grandes temas para prosseguir aqui neste seu Diga Lá ao Senhor Fado, neste momento em que a Antena Web abre as portas ao que é tão português, ao que é tão nosso. Que dizer rodopiam os segundos na perseguição de nós, como abismo escuro e fundo que atrai-me se eu ser e a voz não é mais do que um perder. Olhos vagueiam, olham sem ver, cegos. Redondas frases anseiam fazer-se voz, eu nego. Margem da culpa, como sombra que me dei, que atrai-me assim o ser e a voz, não é mais do que um perdido. Margem da culpa, com a sombra que me dei, que atrai-me se eu ser e a voz, não é mais do que um perdido lamento atroz. Diga lá ao Senhor Fado. Olari, tari, lolé. Olari, lolé, meu pai. Foi a primeira cantiga me ensinou minha mãe. Foi a primeira cantiga me ensinou minha mãe. Da vejo a meia luz o meu berço de madeira, onde o menino Jesus me sorria à cabeceira, onde o menino Jesus à cabeceira. Minha mãe, com voz fagueira que só ternura contém, lembra a Virgem de Belém a cantar cheia de fé. Olari, lari, lolé. Olari, lolé, meu bem. Olari, lari, lolé. Olari, lolé, meu bem. E quando em noites de luar me cantava com desvelos, estrelas vinham poisar os anéis dos meus cabelos. Estrelas vinham poisar nos anéis dos meus cabelos, de tantos sonhos singelos que a gente no berço tem. Uma saudade, porém, ainda a chorar me obriga. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Foi a primeira cantiga que me ensinou minha mãe. Quando há dias te encontrei, tua figura intrigante. Quando há dias te encontrei, tua figura intrigante. Sugeriu-me o arco-íris, fez-me parar o instante. Sugeriu-me o arco-íris, fez-me parar o instante. O teu passo miudinho, decidido mas brejeiro. O teu passo miudinho, decidido mas brejeiro. Muito leve, cor de ermínio, cheirou-me a campo em janeiro. Muito leve, cor de ermínio, cheirou-me a campo em janeiro. Terra úmida, fogosa, e a pedir semeadura. Terra úmida, fogosa, a pedir semeadura. Lembraste uma flor mimosa, cheia de força e candura. Lembraste uma flor mimosa, cheia de força e candura. Ao envolver-me esta aurora, julguei-te a rua da vida. Ao envolver-me esta aurora, julguei-te a rua da vida. Afinal, foste-te embora. Estou num beco sem saída. Afinal, foste-te embora. Estou num beco sem saída. Nem uma vez consegui o amor de uma mulher. Nem uma vez consegui o amor de uma mulher. Quando te encontrei a ti, foste mais uma qualquer. Quando te encontrei a ti, foste mais uma qualquer. E desta forma chegamos ao fim de mais um Diga Lá Senhor Fado. Voltamos amanhã e desejamos para já, ou desejamos desde já, uma tarde muito feliz, repleta de boas energias, bons momentos, de pessoas especiais. Já sabe que o Diga Lá ao Sr. Fado não falha e às 13 horas de amanhã, cá está, marcando o seu encontro consigo, para que nós, todos juntos, possamos ouvir sempre mais um pouco da alma. Mas também desde já uma sugestão, deixe na nossa página de comentários o seu pedido, a sua dedicatória em radioantenaweb.info, ou então envie-nos um mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Aguardamos os seus pedidos, as suas dedicatórias. Permita que o seu coração palpite e que a lágrima ao canto do olho, levada pela emoção, surja. Assim, o Diga Lá ao Sr. Fado despede, deixando-lhe com biografia do Fado, na voz de Carlos Ramos, e terminamos com um fado de João Braga, guitarrada. Desgarrada, assim é que é. Dois grandes fados para terminar este seu Diga Lá ao Sr. Fado, que volta amanhã para estar mais um. Fique bem e até lá tenha uma ótima tarde, um ótimo dia e aproveite toda a programação da Antena Web, que é toda ela feita a pensar em si. Até amanhã.